É com você, pode crer. Por toda a minha vida eu quero viver. Não vai ser apenas uma noite de prazer. É amor, eu tô que tô. Por favor, me chama que eu vou. Já tô, fechou. Eu quero teu calor. Te pegar na sexta-feira. Te levar a fazer besteira. Numa cama ou na banheira. Amor a noite inteira. Sentir o teu sabor. O desejo me tomou. Vem, vem, vem. Me dá o seu amor. Vem. Vou cuidar de você. Vou te levar ao mundo do prazer. Vem, vem, vem. Me dá o seu amor. Vem, vem, vem. Sem pudor. Deixa acontecer. Deixa. Vou cuidar de você. Vou te levar ao mundo do prazer. Com você, pode crer. Por toda a minha vida eu quero viver. Não vai ser apenas uma noite de prazer. É amor, eu tô que tô. Por favor, me chama que eu vou. Já tô, fechou. Eu quero teu calor. Te pegar na sexta-feira. Te levar a fazer besteira. Numa cama ou na banheira. Amor a noite inteira. Sentir o teu sabor. O desejo me tomou. Deixa cuidar de você. Vou te levar ao mundo. Eu vou prazer. Vem, vem, vem. Me dá o seu amor. Me dá o seu amor. Se pegue sem mudar. Deixa mudar. Vou cuidar de você. Você. Vou te levar ao mundo. Te ganhei, registrei. Vendo você passar, te admirei. Não hesitei. Conversando com você, me apaixonei. A ideia constou, um clima rolou. Te convidei, você aceitou. Começou nossa história de amor. Eu vou te fazer feliz. Eu te quero pra valer. Teu sorriso, teu astral, completando o meu ser. O teu corpo sensual, deixa convite ao prazer. Eu vou fazer de um jeito que você não vai esquecer.